Às 5 da manhã fica um pouco mais difícil. Eu gosto de beber cachaça e mulher bonita virou vício. Às 5 da manhã, quem ainda tiver de pé, joga a mão pra cima que vai começar o cabaré. Joga a mão pra cima, começou na tese lagarto. Os teus pais já me aceitem tua casa. Já que não posso viver, vou sair pra beber. Meus amigos já estão na balada. Vou partir, vou descer, em brasa no rolê. Você não deu valor, nunca se botou. A partir de hoje nosso amor acabou. Já foi, deu pra mim, eu vou meter o louco. Dessa vida eu vou curtir de cá. Da manhã cedo, o dia quem tá feliz, joga a mão, joga a mão. Vem cá nessa noite. Ui. Vem cá nessa noite. Ui. Vem cá maré. Quem vai pro cabaré não grite oi. Vem cá nessa noite. Vem cá nessa noite. Essa noite, ui, ai, vem cavar essa noite, essa noite, essa noite. Quem tava pensando em ir pra casa, desista, porque o Natanzinho hoje não tem limite, lagarto. Só Natanzinho. Os seus pais já me aceitem em tua casa. Já que não posso viver, vou sair pra beber. Meus amigos já estão na balada. Vou partir, vou descer, embrasar no rolê. Você não deu valor, nunca se botou. A partir de hoje nosso amor acabou. Já foi, deu pra mim, eu vou meter o louco. Não importa o que diga, eu não vou voltar. Adeus, chuta essa vida, eu vou curtir de cá. Quem tá solteiro feliz, joga a mão. Um, dois, joga pra cima. Vem cá, vai essa noite. Vem cá, vai essa noite. Ui, ui. Vem cá, vai essa noite. Ui, ai. Vem cá, vai essa noite. Essa noite, essa. Vem cá, vai essa noite. Vem cá mais nessa noite. Ui. Vem cá mais nessa noite. Essa noite, essa. Quem é, quem é, quem é? É o Natanzinho. A guitarra mais gostosa do Brasil. Vai amanhecer o de Sergipe, lá.